Fecheiro 7, capítulo 17. Aquele foi o primeiro embate com os meus sogros. Seguiram-se outros, que no entanto nunca atingiram um desprezo tão explícito. Nos que se seguiram, limitaram-se a mostrar-me de todas as maneiras que se eu insistia em pensar sobretudo na minha pessoa, devia confiar-lhes Dedé e Elsa. Opus-me, evidentemente. Não havia um dia em que não me irritasse e não decidisse levar as minhas filhas imediatamente para Florença, para Milão, para Nápoles, para qualquer sítio. Não as deixar ficar naquela casa nem mais um minuto. Mas depressa cedia. Adiava a partida. Havia sempre qualquer coisa que depunha contra mim. Por exemplo, Nino telefonava e eu não resistia. Ia a correr ter com ele onde ele quisesse. Começara também em Itália a pequena agitação do novo livro, que apesar de ignorado pelos críticos literários dos grandes jornais, estava a conquistar um certo público, de modo que muitas vezes associava os encontros com os leitores aos encontros com o meu amante, o que tornava mais longo o tempo que me afastava das meninas. Separava-me delas à força. Sentia em mim o seu olhar acusador. Sofria. Mas depois, já no comboio, enquanto estudava, enquanto me preparava para qualquer discussão pública, enquanto antecipava na imaginação o encontro com Nino, desfrutava a alegria impudente que me agitava por dentro. Em breve, concluí que me estava a habituar a ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Como se esse fosse o novo e inevitável estatuto da minha vida. Quando voltava a Génova, sentia-me culpada. Dedé e Elsa estavam já ambientadas. Tinham a escola, os companheiros de brincadeiras, tudo aquilo que pediam, independentemente de mim. Mas assim que partia de novo, a culpa tornava-se um estorvo incómodo. Desvanecia-se. Dava-me conta disso, é evidente. E essa oscilação fazia-me sentir infeliz. Era humilhante ter de admitir que um pouco de notoriedade e o amor por Nino fossem capazes de obscurecer Dedé e Elsa. No entanto, era assim. O eco da frase de Lila: pensa no mal que fazes às tuas filhas. Naquele tempo tornou-se uma espécie de epígrafe permanente que servia de introdução à infelicidade. Viajava, mudava de cama com frequência, muitas vezes não conseguia dormir. Vinham-me à lembrança as maldições da minha mãe. Misturavam-se com as palavras de Lila. Ela e a minha amiga, embora para mim tivessem sempre sido o oposto uma da outra, naquelas noites acabaram muitas vezes por se combinar. Sentia que me eram ambas hostis, estranhas à minha nova vida. E isso, por um lado, parecia-me ser a prova de que me tornara finalmente uma pessoa autónoma, mas por outro, fazia-me sentir só, dominada pelas minhas dificuldades. Tentei reatar as relações com a minha cunhada. Ela, como era hábito, mostrou-se muito prestável. Organizou um encontro em honra do meu livro numa livraria de Milão. Compareceram principalmente mulheres e fui ora muito criticada, ora muito elogiada por grupos opostos. A princípio assustei-me. Mas Maria Rosa interveio com autoridade e eu descobri em mim uma imprevista capacidade de pôr fim à discórdia e ao consenso, assumindo, entretanto, um papel de mediadora. Era boa a dizer de modo convincente. Não era bem isso que eu queria dizer. No fim, fui aplaudida por todas, sobretudo por ela. Depois, jantei e dormi em sua casa. Lá, encontrei Franco. Encontrei Sílvia, com o filho Mirko. Passei o tempo todo a observar o menino. Calculei que devia ter 8 anos. E registei todas as semelhanças físicas e também de caráter que sem dúvida tinha com Nino. Não lhe dissera que sabia da existência daquele menino e decidi que nunca o faria. Mas durante todo o serão não fiz senão falar com ele, mimá-lo, brincar com ele, tê-lo sentado ao colo. Em que desordem vivíamos! Quantos fragmentos de nós saltavam para longe! Como se viver fosse explodir em estilhaços. Em Milão, portanto, havia este menino. Em Génova, as minhas filhas. Em Nápoles, Albertino. Não resisti. Acabei por falar dessa dispersão com Sílvia, com Maria Rosa, com Franco, armando-me em conversadora desencantada. A verdade é que esperava que fosse o meu ex-namorado, como era seu hábito, a tomar conta da conversa e a dispor tudo de acordo com a sua hábil dialética, que arrumava o presente e antecipava o futuro, tranquilizando-nos. Mas ele foi a real surpresa da noite. Falou sobre o fim iminente de uma época que fora objetivamente, e usou o advérbio com sarcasmo, revolucionária, mas que agora, disse ao chegar ao fim, levava consigo todas as categorias que tinham servido de bússola. Não me parece, objetei, mas apenas para provocá-lo. Em Itália a situação é muito viva e combativa. Não te parece porque estás satisfeita contigo? Pelo contrário, estou deprimida. Os deprimidos não escrevem livros. Quem os escreve são as pessoas satisfeitas, que viajam, estão apaixonadas e falam, convencidas de que as palavras, de uma forma ou de outra, vão sempre parar ao lugar certo. Não é assim? Não. As palavras raramente vão parar ao lugar certo, e só por breve tempo. Nas outras vezes servem para falar à toa, como agora, ou para fingir que está tudo sob controle. Fingir? Tu que sempre tiveste tudo sob controle, estavas a fingir? Por que não? Fingir um pouco é fisiológico. Nós que queríamos fazer a revolução, fomos aqueles que mesmo no meio do caos, criámos sempre uma ordem e fizemos de conta que sabíamos exatamente como iam as coisas. Estás a autodenunciar-te? Isso mesmo. Boa gramática, boa sintaxe, uma explicação pronta para tudo e um grande talento para a consequencialidade. Isto deriva disto e leva necessariamente a isto. Está resolvida a questão. Já não está bem assim? Oh, está ótimo. É tão cómodo já não nos perturbarmos com coisa nenhuma. Não há praga que se infete. Não há ferida que não tenha os seus pontos de sutura. Nenhum quarto escuro que te meta medo. Só que, a certa altura, o truque deixa de funcionar. Ou seja, blá, blá, blá, Helena, blá, blá, blá. As palavras estão a perder o seu significado. E não se ficou por ali. Ironizou demoradamente acerca daquelas suas frases, fazendo pouco de si próprio e de mim. Depois murmurou: tantos disparados que eu digo. E passou o resto do tempo a ouvir-nos às três. Reparei que, se em Sílvia pareciam ter desaparecido por completo as marcas da violência de que foi vítima, nele o espancamento a que fora sujeito anos antes trouxera pouco a pouco à superfície outro corpo e outro espírito. Levantou-se com frequência para ir à casa de banho. Cocheava, embora sem dar muito nas vistas. A órbita violácea e defeituosamente preenchida pelo olho artificial parecia mais aguerrida do que o outro olho, que apesar de estar vivo, parecia toldado pela depressão. Mas acima de tudo tinham desaparecido o Franco, agradavelmente enérgico de outros tempos, e o Franco sombrio da convalescença. Pareceu-me uma pessoa suavemente melancólica, capaz de um cinismo afetuoso. Enquanto Sílvia debitou algumas palavras no sentido de eu recuperar as minhas filhas, enquanto Maria Rosa disse que até eu arranjar um alojamento estável, Dedé e Elsa estavam bem com os avós, Franco entregou-se ao elogio das minhas capacidades, que ironicamente definiu como masculinas, e insistiu para que eu continuasse a apurá-las, sem perder tempo com obrigações de mulheres. Quando me retirei para o meu quarto, foi-me difícil adormecer. O que era o mal das minhas filhas e o que era o bem? E o meu mal, o meu bem, em que consistiam? E coincidiam com o mal delas e o bem delas? Ou divergiam? Nessa noite, Nino ficou em último plano. Reapareceu Lila. Apenas Lila, sem o apoio da minha mãe. Senti que tinha necessidade de discutir com ela e de lhe gritar: não te limites a criticar-me. Toma a responsabilidade de me sugerir o que devo fazer. Por fim adormeci. No dia seguinte, voltei para Génova e, sem mais nem menos, perguntei a Dedé e a Elsa, na presença dos meus sogros: meninas, Tenho muito trabalho nesta altura. Daqui a poucos dias vou viajar outra vez. E depois outra vez e outra vez. Querem vir comigo ou ficar com os avós? Ainda hoje, enquanto escrevo, me envergonho daquela pergunta. Dedé, primeiro, e Elsa, imediatamente a seguir, responderam: com os avós. Mas tu, quando puderes, volta e traz-nos presentes. Capítulo 18. Levei mais de 2 anos, cheios de alegrias, tormentos, surpresas más e mediações sofridas, até conseguir dar um pouco de ordem à minha vida. Entretanto, embora vivendo dolorosas dilacerações privadas, na minha vida pública continuei a ter sorte. As menos de 100 páginas que escrevera, principalmente para fazer boa figura aos olhos de Nino, depressa foram traduzidas também para alemão e inglês. Reapareceu em França e em Itália o meu livro de 10 anos atrás e recomecei a escrever em jornais e revistas. O meu nome e a minha pessoa física foram readquirindo uma modesta notoriedade. Tive novamente dias preenchidos, como acontecera no passado. Ganhei a curiosidade, por vezes também o apreço, de pessoas nessa altura muito presentes na cena pública. Mas o que me ajudou a sentir-me mais segura de mim foi um mexerico do diretor da editora de Milão, que simpatizara comigo desde o início. Uma noite em que estava a jantar com ele, para falarmos do meu futuro editorial, mas também, devo dizer, para lhe propor uma coletânea de ensaios de Nino, ele revelou-me que Adele, antes do último Natal, fizera pressão para que a publicação do meu livrinho fosse cancelada. Os Airota, disse a brincar, ao pequeno almoço estão habituados a lutar para imporem um secretário de Estado e ao jantar para demitirem um ministro. Mas com o teu livro não levaram a deles avante. O livro estava pronto e enviámo-lo para a tipografia. Na opinião dele, a minha sogra também estivera na origem do escasso número de recensões na imprensa italiana. Por conseguinte, se o livro se afirmara na mesma, o mérito, com certeza, não seria de atribuir a uma gentil mudança de parecer da doutora Airota, mas à força da minha escrita. Fiquei assim a saber que, desta vez, não devia nada a Adele, coisa que ela continuou a dizer-me cada vez que eu ia à Génova. Isso deu-me confiança. Orgulhei-me. Acabei por me convencer de que o tempo da minha dependência chegara ao fim. Lila não chegou a perceber-se disso. Ela, lá do fundo do bairro, daquela área que agora me parecia tão grande como um escarro, continuou a considerar-me um apêndice seu. Obteve por Pietro o telefone de Génova e começou a fazer uso dele sem se preocupar em incomodar os meus sogros. Às vezes que me conseguia encontrar, fingia que não reparava no meu laconismo e falava pelas duas sem se deter. Falava de Enzo, do trabalho, do filho, que era bom aluno na escola, de Carmen, de António. E quando não me encontrava, insistia em telefonar. Fazia-o com uma perseverança neurótica, dando motivo para a Adele, que anotava num caderno os telefonemas para mim, registando, por exemplo, mês tal, dia tal, Sarradora 3 chamadas, Cerulo 9 chamadas, resmungar por causa dos incómodos que eu causava. Tentei convencer Lila de que era inútil insistir. Se lhe dissessem que eu não estava, a casa de Génova não era a minha casa, punha-me numa situação embaraçosa. Foi inútil. Chegou a telefonar também a Nino. É difícil dizer como as coisas tinham passado. Ele ficava atrapalhado, minimizava. Receava dizer coisas que me fizessem irritar. Primeiro, contou-me que Lila telefonara várias vezes para a casa de Eleonora, irritando-a. Depois, pareceu-me compreender que ela lhe ligara diretamente para o telefone da Via do Homo. E, por fim, que ele próprio se apressara a ligar-lhe para evitar que ela telefonasse a toda a hora para a mulher. Fosse como fosse, o facto era que Lila o obrigara a encontrar-se com ela. Não sozinha, porém. Nino fez questão de esclarecer imediatamente que ela se apresentara na companhia de Carmen, uma vez que era Carmen, principalmente Carmen, que precisava de entrar em contacto comigo urgentemente. Ouvi a descrição do encontro sem emoções. Lila, no início, quisera saber, com todos os pormenores, como eu me apresentava em público quando falava dos meus livros, que roupas usava, como me penteava e me maquilhava, se era tímida, se era divertida, se lia, se improvisava. O resto do tempo ficara calada, dera espaço a Carmen. Assim se soubera que toda aquela urgência em falar comigo tinha a ver com Pasquale. Por canais seus, Carmen soubera que Nádia Galiani se pusera em segurança no estrangeiro e por isso queria pedir-me, mais uma vez, o favor de contactar a minha professora do liceu para perguntar se Pasquale também estava a salvo. Carmen exclamara por duas vezes: não quero que os filhos dos ricos se desenrasquem e os outros, como o meu irmão, não. Depois, recomendara-lhe para me lembrar, como se considerasse a sua preocupação com Pasquale um crime punível e, portanto, uma culpa que podia atingir-me também a mim, que, se a queria ajudar, não devia usar telefone, nem para contactar a professora, nem para contactá-la a ela. Nino concluiu: tanto Carmen como Lina são muito desatinadas. É melhor que não lhes dês atenção. Podem meter-te em sarilhos. Pensei que, até uns meses antes, um encontro entre Nino e Lila, embora na presença de Carmen, me teria assustado. Mas agora percebera com alívio que me deixava indiferente. Como é evidente, estava agora tão segura do amor de Nino que, embora não pudesse pôr de parte a hipótese dela me querer tirar, me parecia impossível que o conseguisse. Acariciei-lhe a face e disse-lhe, divertida: não te metas tu em sarilhos, tem cuidado. Como é que nunca tens um momento livre e desta vez arranjaste tempo? Capítulo 19. Impressionou-me pela primeira vez, naquela altura, o rigor do perímetro que Lila estabelecera para si. Importava-se cada vez menos com aquilo que acontecia fora do bairro. Se interessava por alguma coisa que não tivesse apenas uma dimensão local, isso só acontecia porque dizia respeito às pessoas que ela conhecia desde a infância. Até o seu trabalho, tanto quanto eu sabia, só lhe interessava dentro de um raio muito restrito. De Enzo, sabia-se que por vezes tivera de se deslocar a Milão, a Turim. Lila não, nunca dali saíra. E o facto dela se fechar ali começou a intrigar-me a sério, quando comecei a sentir cada vez mais o gosto por viajar. Aproveitava todas as oportunidades que tinha para sair de Itália naquele tempo, principalmente se era possível fazê-lo na companhia de Nino. Por exemplo, quando a pequena editora alemã, que publicara o meu livrinho, organizou uma viagem promocional pela Alemanha Ocidental e pela Áustria, ele pôs todos os compromissos de parte e fez de meu motorista alegre e obediente. Viajámos de sul para norte e de poente para levante durante 15 dias, deslizando de paisagem em paisagem, como se diante de quadros de cores deslumbrantes. Cada montanha, ou lago, ou cidade, ou monumento entrava na nossa vida de casal e tornava-se parte do nosso prazer de estarmos ali, naquele momento, e parecia-nos sempre um contributo perfeito para a nossa felicidade. Até quando a tosca realidade nos atingia e nos assustava, porque combinava com as palavras mais negras que eu pronunciava noite após noite, perante um público muito radical, depois contávamos um ao outro susto, como uma aventura agradável. Uma noite íamos de carro, estávamos a regressar ao hotel, quando a polícia nos mandou parar. A língua alemã no escuro, na boca de homens fardados e de armas em punho, soou tanto a mim como a Nino de modo sinistro. Os polícias obrigaram-nos a sair do nosso automóvel aos puxões, separaram-nos. Eu fui parar a um carro aos gritos, Nino a outro. Reencontrámo-nos numa pequena sala, primeiro entregues a nós, depois brutalmente acossados. Documentos, motivo da nossa permanência, trabalho. Numa parede havia uma enfiada de fotografias, rostos sombrios, A maioria homens barbudos, algumas mulheres de cabelo curto. Dei por mim a procurar ansiosamente os rostos de Pasquale e de Nádia. Não os encontrei. Soltaram-nos ao romper do dia. Levaram-nos ao sítio onde nos tinham obrigado a abandonar o carro. Ninguém nos pediu desculpa. Tínhamos matrícula italiana. Éramos italianos. Tratara-se de um controlo obrigatório. Espantou-me aquele meu instinto para procurar na Alemanha, entre as fotografias identificativas de criminosos de meio mundo, a da pessoa que naquele momento preocupava Lila. Pasquale Peluso, naquela noite, pareceu-me uma espécie de foguete lançado do interior do espaço exíguo em que ela se encerrara, para me vir lembrar, ao meu espaço muito mais amplo, a sua presença no turbilhão dos reveses planetários. Durante alguns segundos, o irmão de Carmen tornou-se o ponto de contacto entre o seu mundo, cada vez mais pequeno, e o meu mundo, cada vez maior. Nas sessões em que falava do meu livro, em pequenas cidades estrangeiras das quais nada sabia, no final choviam perguntas sobre a dureza do clima político. E eu desenrascava-me com frases vagas que, de um modo geral, giravam à roda da palavra reprimir. Enquanto narradora, sentia-me no dever de criar imagens. Nenhum espaço é poupado, dizia. Um cilindro está a ser passado de território em território, de oeste a este, para pôr todo o planeta em ordem. Os trabalhadores a trabalhar, os desempregados a definhar, os que passam fome a enfraquecer, os intelectuais a falar à toa, os negros a fazer de negros, as mulheres a fazer de mulheres. Mas às vezes sentia a necessidade de dizer algo mais verdadeiro, algo sincero, meu. E contava a história de Pasquale em todas as suas trágicas etapas, desde a infância até à opção pela clandestinidade. Discursos mais concretos não era capaz de fazer. O léxico era aquele de que me apropriara 10 anos antes. E só sentia aquelas palavras plenas de sentido quando as associava a certos factos do bairro. Fora isso, eram apenas material ensaiado e de efeito garantido. Só que, se nos tempos do meu primeiro livro, mais tarde ou mais cedo, acabara por recorrer à revolução, que me parecia que fosse o sentimento comum, agora evitava essa palavra. Nino começara a achá-la ingênua. Estava a aprender a complexidade da política com ele e era mais cautelosa. Identificava-me mais com a fórmula "é justo que nos revoltemos" e logo a seguir acrescentava que era necessário alargar o consenso, que o Estado duraria muito mais do que aquilo que tínhamos imaginado, que era urgente aprender a governar. Nem sempre saía daquelas sessões satisfeita comigo. Em alguns casos, parecia-me que baixava o tom só para contentar Nino, que se sentava a ouvir-me em salas cheias de fumo, no meio de belas estrangeiras da minha idade ou mais novas do que eu. Por vezes não resistia e excedia-me, confirmando a velha pulsão obscura que no passado me levara a discutir com Pietro. Acontecia, principalmente, quando tinha na minha frente um público feminino que lera o meu livro e esperava frases mordazes. Cuidado, não nos transformemos em polícias de nós mesmas, dizia então. A luta é até à última gota de sangue e só terminará quando vencermos. Nino depois gozava comigo. Dizia que eu tinha sempre de exagerar. Ríamos-nos os dois. Certas noites, acocorava-me ao lado dele e tentava clarificar-me a mim própria. Confessava que gostava das palavras subversivas, aquelas que denunciavam os compromissos dos partidos e as ações violentas do Estado. A política, dizia ele, a política como tu a pensas, como ela de certo é, aborrece-me. Deixo-a para ti. Não fui feita para esse tipo de compromisso. Mas depois pensava melhor nisso e acrescentava que também não me sentia talhada para o outro compromisso a que me obrigara no passado, levando as meninas comigo. Os gritos ameaçadores das manifestações assustavam-me. E o mesmo efeito me causavam as minorias agressivas, Os grupos armados, os mortos nas ruas, o ódio revolucionário contra todas as coisas. Tenho de falar em público, confessava. E não sei o que sou, não sei até que ponto penso seriamente naquilo que digo. Agora, com Nino, parecia-me que era capaz de pôr em palavras os sentimentos mais secretos, até aquilo que calava a mim própria, até as incoerências, as baixezas. Ele era tão seguro de si, sólido, tinha opiniões detalhadas sobre todas as coisas. Eu sentia-me como se tivesse colado sobre a rebeldia caótica da infância rótulos impecáveis com frases apropriadas para fazer boa figura. Uma vez que fomos a um congresso a Bolonha, fazíamos parte de um êxodo aguerrido que se dirigia para a cidade de vida livre. Encontramos controlos policiais erguidos. Mandaram-nos parar à vontade umas 5 vezes. Armas apontadas, para fora do carro, documentos, ali contra o muro. Nessa altura assustei-me, ainda mais do que na Alemanha. Era a minha terra, era a minha língua. Enervei-me. Queria ficar calada, obedecer, e afinal comecei a ralhar. Comecei a falar em dialeto, sem me perceber. Atirei insultos aos polícias por causa da forma como me empurravam, sem educação. Medo e raiva em mim misturavam-se. E muitas vezes não conseguia controlar nenhum nem outro. Nino, por sua vez, manteve-se calmo, brincou com os polícias, tranquilizou-os, serenou-me. Para ele, só nós dois contávamos. Lembra-te de que estamos aqui, agora, juntos, disse-me. O resto é paisagem e há de mudar.